sobe, ela sobe. Noite é querer, é poder, é espaço, é deixar pra trás. Escuro é esconder, é guardar, é um livro esquecido, é papel pra escrever. Há uma janela no rio, há um monte a tapar, há vento que entra frio. Perdida, e a noite só para lembrar que é mais uma carta rendida num cenário que manda dançar, mais uma dança perdida, e a noite só para lembrar. We'll be right back. Canal 2. Haverá luz sugada no escuro? Será calor o murmúrio do frio? Terá amor o avesso da vida? Haverá sonhos no fundo da dor? Serão gritos os cais do silêncio? Será coragem e a tremura do medo? Haverá chuva que lave este sangue e deixe que a terra acalme? Devagar, esquece o medo. Sai do escuro, abre com portas, deixa gritar. Vai mais fundo, persegue o mar. Será só a vertigem do abismo? Será a mordaça, a leveza do pó? Haverá negro sugado na luz? Haverá longe por dentro de nós? Ando sobre uma aresta de gelo, na vertigem de um trapézio de fogo. Mas canta-me um pouco na tempestade. Canta-me um pouco na tempestade e deixa que a terra acalme. Devagar, esquece o medo, sai do escuro, abre com portas, deixa gritar. Vai mais fundo, persegue o mar. Esquece o medo, sai do escuro, abre com portas, deixa gritar. Vai mais fundo, persegue o mar. Persegue o mar. Persegue o mar. Persegue o mar. Persegue o mar. dinheiro não bateu na conta. Já faltou, já estou meia zonza. Trabalho ainda, sinto o cheiro. Quero ver, ver o meu dinheiro. Será cara, será coroa? A sorte falta à gente boa. Trabalha para o papel como a abelha. Abelha para o mel será. Para o coroa será. Para o coroa será. Para o coroa será. Cara ou coroa, cara ou coroa será. Para o coroa será. Será cara ou crua, cara ou crua. Entrou na loja, já subiu. Ignorou, reprimiu. Embaixo ficaram à espera, como quem tem medo. Medo da fera. Meio mês já ficou esticado. Camponês, campo já lavado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Será caro croa, será caro croa, será caro croa, será cara ou croa, cara ou croa, será caro croa, será caro croa, será caro croa, será cara ou croa, cara. Viver é fácil, é censura. Mas quem não vive não perdura. Trabalhar para o papel ou terá arma sem quartel será. Caro croa será. Caro croa será. Caro croa será. Cara ou croa, cara ou croa será. Caro croa será. Caro croa será. Caro croa será. Camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Quero contar-te em silêncio todas as palavras que sinto por ti. Quero que os meus sentimentos se fundam nos teus num abraço sem fim. Quero que saibas que a noite se transforma em dia à luz do teu olhar. Quero perder os meus lábios na doce magia que há no teu beijar. Amo-te como se fosse a última das emoções. Como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões. Como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Quero provar desse fruto com trava pecado que se chama amor. Quero beber da loucura e da doce amargura que há no seu sabor. Quero guardar em segredo o longo suspiro que se desprendeu, vindo do corpo e da alma, selando o instante que o tempo nos deu. Ah,

com o último artigo a sair no jornal de domingo, no correio dos leitores. Dizia assim: sou jovem, honesto estudante, trabalho, sou pago, eu pago os impostos, as letras, os juros, a casa, dos móveis, dos livros na estante, dos discos, dos filmes que hei de fazer. Eu vou ao cinema, eu leio poemas, gosto de ler. Eu voto, eu escolho, eu olho nos olhos dos casos, dos factos, das coisas concretas. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. Toda sexy com pudor. beleza, bola. Mumia é peça de antiguidade, estás dopado. Vês documentários, pensas tudo é verdade, estás dopado. O noticiário parece ter objetividade, estás dopado. O imigrante é o tumor da sociedade. Madie, estás quase a apanhar overdose, mano. Vai no médico antes que não fazes paragem cardíaca. Estamos todos dopados, não temos sequer opção. Não procuras, ela te encontra e te aplica a injeção. Isto é lá tua sem dar conta, mal do teu gosto e opinião. Senta, saboreia a sensação. Tenta controlar a tentação, meu irmão. De pegar no controlo remoto, tem no velho e desporto. Tempo para o teu cano cair, isso é que não foi. Pensa, não leva só injeção. Essa cabeça não é para decoração. A máquina fala connosco e até nos dá lição. Nos diz quem é Deus, o bom, o mau, o vilão. É verdade, juro, passou na televisão. Galinha engripada contaminou o avião. É verdade, juro, ouvi ontem na rádio. 40 variou, saiu a correr no estádio. É verdade, juro, vi ontem no jornal. Bondaram o bandido, um islamista radical. É verdade, juro, passei a ser otário. Já não falo com os meus irmãos, arranjei um amigo imaginário. Sem corridas, sem salários. Mega solidários são marginalizados. É um negócio, movimenta milhões. E como tal, filantropia, amor ao próximo são fingimento social. Há todo mundo obscuro atrás do segredo profissional. Um cariz tendencioso em toda briga imparcial. Não é paranoia, lógica do capital. Não conheces a história, não surpreende, é normal. De merdeza confesso o seu registro criminal. E esta empresa é que nos fez a atualidade mundial. E se tentas investigá-los, pobres cabos cheira mal. Se pensas denunciá-los ou levá-los a tribunal, chama-no! Eles te mandam no hospital, chama-no! Eles preparam-te o liberal. É verdade, juro, passou na televisão. Galinha engripada contaminou o avião. É verdade, juro, ouvi a antena rádio. 40 variou, saiu a correr no estádio. É verdade, juro, vi ontem no jornal. Bondaram o bandido, um islamista radical. É verdade, juro, passei a ser otário. Já não falo com os meus irmãos, arranjei um amigo imaginário. Vivemos aí no planeta publicidade. onde tem plasma que cura asma, bebida tóxica que te dá mais vida. E viagem para paraíso onde até o tubarão é emoção incluída. Segurança garantida. Esse tubarão não tem dente e é amigo de toda a gente. Passam agora 10 minutos desde há 10 minutos atrás. Daí em seguida tem uma rentável pausa. E depois esse locutor faz o favor de dar meia hora sem presença humana ou comunicação. Apenas banda sonora para a perfeita alienação. Mantente enrolado. Canal 2. Antena. O amor é vão, mero dor, mero gozo. que foi feito vai se voltar a fazer. E o suor que o meu rosto verte é o orvalho da manhã. O jugo desta vida pesa ontem, hoje e amanhã. E a satisfação nunca nos foi, nem será por ir-me. E o que se faz neste mundo não passa de obra vã. E a escada que eu trilho não oferece corrimão. Subindo degrau a degrau, há perigo de decapitação. Sem saber se no final tudo não passará. Música portuguesa, o sucesso está aqui. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de sonho e paixão. Sai da minha porta, larga a minha janela. Sai do telefone, relaxa, a vida é bela. Ninguém nos para, vai tudo correr bem. A noite é nossa e de mais ninguém. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de sonho e paixão. Anda cá meu anjo, o coração está em fogo. Estou à tua espera, quero entrar no jogo. Não vale a pena negar o desejo. Deixas-me louco sempre que te vejo. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de sonho e paixão. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de sonho e paixão.

português. Comem-se boas dobradas, vestidas em embriaguez. Há um navio fantasma na voz de uma peixeira e um velhote com asma. E tá na primeira. Thank you.

face, smooth talk for the walk is mean. Sorry, miss, excuse me, sweetheart, pardon me, I need to speak with you honestly. I ain't no wannabe, but I wanna be with you. The way you move, got me thinking rude. Love the attitude, I wanna dance with who? Her? Huh, nah, only you. You're too good for me, and I'm full of sin. You're moving in and out my hands like accordions. Ay, querida, body bumping like the speakers. I'm thirsty, thirsty, Lord of mercy. You a tall glass of water, I'm the Bacata, keep on the border. Bought the whole bar, now they waiting for the order. Finally caught her eye like I'm that type of guy. Right to my right, she follows, I'm gone till tomorrow. Until then, listen to my girl, Jessica Amato. Baila, baila, esta canción. Jessica Amato. Baila, baila, con pasión. Baila, baila, fuerte tú. Baila con mi corazón. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, con pasión. Baila, baila, fuerte tú. Baila con mi corazón. Jessica Amato. Sinto um mundo distante, já não sei onde é que anda aquela estrela brilhante que falava comigo quando eu estava sozinho, que era tudo para mim, era o meu porto e abrigo. Agora eu estou só e sinto uma metamorfose, uma mistura de saudade com uma dor precoce. Já estiveste perto de mim, agora sinto-te afastado. Sinto um calor que arde numa zona abalada, obscura no coração. Sinto a sensação do palpito do coração, que nada quer mostrar, que por fora é forte, mas que por dentro está a chorar. Gostava de olhar para ti e sentir o que já senti, estar contigo por algumas horas, já que o que passámos agora são meras memórias difíceis de apagar. Do meu pensamento, sabes bem, minha estrela, não foste um passatempo, mas ainda és aquela estrela que eu sinto no coração, que me ilumina o caminho. Quando se me dá a mão, tenho tanto para te contar, tanto para te falar. Se soubesses como estou, não tinhas coragem para bazar. Porque é que te afastaste? Quer que me digas a verdade? Queria ver-te só mais uma vez e dar-te um beijo de saudade. Não me conformo com isto, é luta após luta. Lutei e fraquejei por uma estrela que não era adulta, mas nunca vacilei, agora sei que estamos bem. Sinto-te ao pé de mim e sinto que te ajudei. Sinto na solidão, por tudo que passamos, dedico esta canção. Mudaste a minha vida, a ti devo um obrigado. Sabes que é para sempre, eu vou estar a teu lado. Não é pelo que tens, eu dou-te o valor, mas sim pelo que és e por todo o teu amor. Eu guio por ti, por todo o teu amor. Iluminas o meu caminho e eu sou teu seguidor. Até te ver, só tenho recordações, palavras ditas e sentidas mostradas com emoções. Eu amo-te, este é o mais puro sentimento. O sofrimento aquece a chama que já não quer queimar. Eu não preciso de provas, nem quero que proves o que sentes. Eu acredito em ti e sei que tu nunca mentes. Tu fizeste-me renascer quando eu estava a morrer. Tu foste, és e sempre irás ser uma parte da minha vida e nunca me mente de lazer. Eu não estou viciado em ti, o vício está em mim. Olhar para ti e dizer que eu gosto de ti. Olhar para o céu, eu vejo a tua cara. Eu sei que te quero, essa resposta é bem clara. Todas as mulheres, para todos nós, para todos vocês. Eu não entendo quanto fraco de fraqueza fraco tem. Eu não entendo a razão de se maltratar alguém. Eu não entendo, ficou sempre por entender, embora fiquem cicatrizes que ajudem a perceber. Eu não percebo várias coisas, mas nunca quis saber. Só hoje é que eu percebo que isso me faz sofrer. São palavras, são atos, é pura agressão. só hoje é que eu percebo a nossa população. São tristezas, são falhas que não podem ser cometidas. No jornal são galhos que por pessoas são vividas. São medos, desejos ao qual ninguém dá valor. São crianças abandonadas, sentindo o mínimo amor. São revoltadas quando crescem, seguem em mau caminho. A culpa não é delas e isso sublinho. São abortos espontâneos por livre vontade. Como é que se mata um feto que já havia de verdade? São mulheres agredidas sem poderem dizer nada. São homens destruídos com uma vida alcoolizada. E é a vida, mas que país é o meu? Não é esta a mensagem que quero dar ao filho meu. São meras palavras, meros sentimentos ao qual ninguém pode mudar. São meros desastres, meros pensamentos ao qual já ninguém quer mudar. Vai um pouco e respiro, suspiro e deito para fora o que a alma quer falar. Tanto me implora, quero falar e deitar fora. Dizer que já está na hora de ir embora e mostrar que é agora que falo do fundo do peito e causar a mudança, acreditar na diferença. Porque quem espera sempre alcança mudar o que foi feito. Acreditar no perfeito, porque aquele que falou e assim é eleito. Cortados são libertados e vão matando inocentes. Bebés debaixo das pontes esperam por estrelas cadentes. Idosos morrem em casa, esquecidos pelo tempo. Adolescentes pelas ruas fumando por passatempo. Crianças são roubadas e já ninguém diz nada. Pais matam os filhos por relações acabadas. O tempo vai passando e eu só peço a Deus que cuide de todos nós e eleve a fé aos meus. São meras palavras, meros sentimentos ao qual ninguém pode mudar. São meros desastres, meros pensamentos ao qual já ninguém quer mudar. Promessas, mentiras são falsas. Quase me dei ao fim.

tão perto do teu braço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estive tão perto.